Gávea Estática, o mais refinado conteúdo da internet. Tô com medo. Gávea Estática! E aí, pessoal, começa agora mais um Gávea Estática. Aqui quem fala é o Diego Flyfish, estou aqui com a Vivi. Olá. Com o Fábio. E aí, traças. Nossa, eu nem quis falar por cima porque tava legal. Né? E o Ike Frost. E aí, cambada. Yeah, hoje a gente vai falar aqui, faz tempo, né, cara, que a gente não fala de nada... Sério. Eu ia falar aterroradora, cara. Aterroradora. Aterroradora. Genial. Aterrorizante com aterrador, olha só. É uma coisa acima dos outros medos. Coisas aterrorizantes, né? Hoje nós vamos falar, depois de ter falado já de há muito tempo atrás, lendas urbanas, mais recentemente as creepypastas. Fantasmas também. Fantasmas, tudo isso. Agora a gente vai falar do medo de uma forma geral, né? Desse sentimento aí que... Estamos aqui graças a eles, né, cara? Por isso que a civilização existe. É tipo aquilo, que o cara corajoso geralmente não dura muito tempo, né? O covarde morre de velhice, né? Bom, isso é um conceito bem antigo, né? Que basicamente medo é bom pra saúde, né? Quer dizer, o nosso sentimento de medo permite que nós possamos identificar coisas que vão nos matar realmente, coisas que são perigosas. Tem um vídeo que passou pra gente aí, do Vsauce, né? Um vlogger famosinho aí, que basicamente vai ser a pauta deste Gávea Estática, né? A gente vai colocar na postagem depois pra vocês. Aí ele faz meio que um paralelo, o medo de uma coisa mais real, assim, um perigo palpável, imediato, né? É, uma coisa mais palpável. Entre várias coisas tem o medo da morte, né? Morte, a sua própria morte, o medo da morte de uma pessoa que você gosta. Tem medo de aranha, cobra, guerra. Guerra nuclear, né? Guerra nuclear. Ah. Apesar que guerra nuclear, eu acho que as crianças de hoje não devem ter medo disso, né, cara? Guerra fria, né? O pessoal que viveu na década, né, de 70 e 80 que tinha medo de guerra nuclear, né, cara? É, eu acho que às vezes o pessoal ainda pensa, tipo, o fim do mundo com a grande guerra, né? O Fábio falou também do medo de falar em público, que eu já tinha ouvido falar isso um tempo atrás, que até supera o medo da morte, né? Tem gente que acha que falar em público é o maior terror do mundo, né, cara? Acho que na escola já não aconteceu isso, do professor, vou escolher alguém pra responder essa questão, aí chama, cara. Ou teve aqueles trabalhos, assim, né, que tinha que apresentar, o grupo faz o trabalho e tem que apresentar pra sala. Isso aí. É, eu era sempre o cara da cartolina, cara. Segura a cartolina. Segurava a cartolina. Que nem deve existir mais isso, cara. Nem deve ter mais cartolina hoje em dia, né? E nesse mesmo vídeo, o cara depois ele faz uma relação bem interessante, que existe esses medos que são mais palpáveis e existem aquelas coisas, né, que você não entende muito bem porque você tem medo. Se é que é um medo de verdade mesmo. É um desconforto no cérebro que você não entende muito bem. Você já comentou em algum gavetático passado, acho que foi do Creepypasta, não lembro agora, que teve aquela pegadinha lá, não sei se era no Japão, que eles fizeram, que botava no corredor de uma empresa, de um hotel, alguma coisa assim. Uma menina, né, no meio do corredor, né, sozinha, e muita gente tinha medo quando via aquela menina. Por que tem um medo de uma menina, né, cara? Tem esses filmes aí que a gente já viu, daqueles filmes, O Chamado, O Grito, né, esses filmes que são baseados naqueles filmes japoneses, que tem esses espíritos de menininhas, né? Mas eu não acho que isso surgiu aí, né, cara? Esse desconforto, né? Uma coisa que a gente não sabe dizer bem de onde que surge. Eu, né, acho que é um pouco misturando o medo do sobrenatural, nesse caso, né? E, novamente, o fato de você coloca uma coisa inocente, que são as menininhas, num aspecto bizarro e deturpado, corrompido, sacou? Quer dizer, uma coisa relacionada à morte também. Mas a menininha às vezes não precisa estar toda distorcida. Às vezes você só vê uma menina em um lugar solitário, você já... Mas é aí que tá, cara. Ela não tá distorcida visualmente, mas você entende que aquilo levou a uma distorção espiritual, talvez. Você entende o que eu quero dizer? Por que será que a gente liga a esse ponto? Que quando você analisa friamente, parece ser uma coisa tão distante, cara. O tigre dentro de uma jaula também é uma coisa tão distante, né? na hora que abre a porta da jaula. É, e que mas tá. Mas tá bom, no caso da garotinha, você pode até dizer que tem essa relação com o filme, com o chamado, com o grito. Mas no caso, por exemplo, de algumas imagens que a gente tava discutindo ontem, por exemplo, aquela, uma imagem que até que Vivi tem medo, que é um ser, sei lá, um indivíduo branco olhando por uma fresta de uma porta, por exemplo. Porque esse tipo de imagem causa arrepio em algumas pessoas. Não é um indivíduo branco, as pessoas vão achar que é só branca. Um cara loiro atrás da porta espiando. O que é? Como é que é a imagem? É tipo assim, um ET. Parece pra mim um alienígena, daquele, parece do filme Prometheus, só que ele é meio acinzentado do Prometheus. Esse é todo branco, sem nariz, tipo, na sombra, assim, só aparece metadinha, assim, um pedacinho do rosto, assim, te olhando, assim, por trás da porta. Ah, tá bom. Eu acho que tudo que parece que se aproxima da forma humana, mas que claramente não é uma coisa humana, causa um medo, uma sensação bizarra. Assim. É. Que esse caso aqui dessa criatura, não, essa imagem, né, não me assustou muito, mas eu acho que uma coisa que pode ser é justamente quando você olha para essa imagem, dá a sensação para essa criatura, para essa coisa aqui, você nota claramente que a anatomia não é uma anatomia humana. Ela causa até um pouco de confusão visual. Mas tem um visual, olho, né? É, tem um olho humano, mas não é uma anatomia humana. Parece um pedaço de uma cabeça humana, assim. Só que você, em mim, causa até um pouco de confusão visual, porque o topo da cabeça parece que ele tá com o lado esquerdo da cabeça e a parte de baixo parece que tá com o lado direito, sabe como? Parece que meio que não tem boca, parece que a pele e a carne, a aparência, assim, é claramente uma coisa meio descolorida, acinzentada, meio cadavérica, assim. Vocês têm essa sensação quando você vê alguém que tem alguma distorção? Tipo, vê muito isso no programa da Discovery, né? Aqueles casos raros de doenças. Às vezes a pessoa não tem um nariz, não tem uma boca, tá toda distorcida, sabe? Às vezes a pessoa é saudável, apenas tá com aquele problema, mas só de você ver dá um desconforto. Você mas ver isso também? Aí pra essas coisas eu já não tenho. Eu já penso assim, nossa, que ruim, mas eu não tenho. O meu problema maior, eu acho que é o contexto do negócio. Se eu tivesse visto, por exemplo, essa mesma figura num contexto qualquer, eu acho que eu não teria medo. Porque, tipo, quando eu vejo essa figura, eu fico pensando que em qualquer momento, se eu olhar pra uma porta entreaberta da minha casa, aquele treco vai estar ali, sabe? Entendi. Eu acho que vai um pouco desse lance da espionagem, da coisa tá te observando. Eu acho que a sensação de ser observado é uma das coisas que mais dá essa sensação de perturbação, assim, então. Especialmente sendo observado por uma coisa, vamos dizer, inteligente e não humana. Não humana, né? Falando nesse negócio aí que o Diego falou, eu sinto uma certa aversão mesmo de... Esse tipo, como é que eu posso dizer... As bizarrices que aparecem. Anomalias, né? Tem um diretor, vocês conhecem, né? David Cronenberg, diretor da Mosca. Os filmes dele, ele gosta muito de fazer, de transformar o corpo humano, né? Em coisas bizarras. E isso, assim, isso me causa muita aversão. Assim, me causava antes, né? Hoje menos, um pouco menos. Eu lembro quando, assim, o Discovery Channel, o NetGeo não tinham esses programas de bizarrice, porque hoje é só o que passa, praticamente. É só o que passa. Antigamente, teve uma reportagem na CNN, foi no programa do Larry King, ele fez um programa só com essas coisas bizarras. Aí teve um cara, ele é bem famoso, que ele pegou uma bactéria na cara e a bactéria comeu o rosto dele. Não sei se você se lembra disso. Eu acho que eu já vi algo sobre essa bactéria, não esse caso específico. Eu acho que eu já vi fora. Pronto. Também. Aí o cara foi lá, ele entrevistou porque o cara conseguia falar. Restou um pouquinho de boca lá e o cara conseguia falar. Cara, eu fiquei vários dias bolado com isso, cara. Depois que eu vi esse negócio. Agora, por que será isso? Será porque você fica pensando, vai que isso acontece comigo? Ou será que só pelo fato, mesmo você sabendo que aquilo não vai passar pra você, mesmo assim? Eu não sei, cara. Por que que acontece? Você, obviamente você tem medo que aquilo aconteça com você. Mas eu acho que não é só isso, cara. Tem um quê ali de aversão, Eu acho que nesse caso, colocar em palavras, né? Eu acho que nesse caso é uma coisa mais de mecanismo de sobrevivência mesmo, porque... Quer dizer, é você tomar o conhecimento de que uma coisa tão perigosa e bizarra existe, sacou? É igual quando o pessoal vê um documentário sobre, sei lá, as armas nucleares que o Irã tá construindo, teoricamente. E aí fica se cagando fica aquela sensação de medo, de pensando que a qualquer momento pode estourar uma guerra nuclear de verdade e coisa do tipo, entendeu? Mas aí seria medo? Nesse caso, eu acho que é medo, ou claramente. Preocupação. Eu acho que é medo, porque preocupação acho que é uma coisa muito mais leve, muito mais do dia a dia, entendeu? Fico preocupado quando meu salário não vem na data certa. Agora, uma bomba nuclear, eu tenho um cagaço, eu não tenho. Sacou? É engraçado, eu já não tenho mais tanto isso, não, em relação a isso. Quando tal nação está construindo umas bombas de destruição em massa, bombas químicas, essas coisas. Isso daí eu acho que eu não tenho mais esse, não tenho esse sentimento de medo. Eu acho que o medo também varia muito de pessoa para pessoa, esse sentimento. Não, isso com certeza. Desse lance aí, especificamente das bombas, eu acho que isso me parece, pode até não ser, mas me parece uma coisa que fica tão distante de mim que meio que é apagado. Se eu fico sabendo, meu vizinho, eu descubro que ele tem um arsenal lá, ele é ficcionado por armas. Eu acho que eu teria mais medo nesse sentido, tá ligado? Acho que você nunca pode ser meu vizinho. Né, no seu caso, eu sendo seu amigo, beleza, né, cara? Acho que uma das coisas que eu tenho medo, que ela acaba ficando no meio termo entre aquilo que a gente tá falando, do medo real e do imaginário, pra mim é coisa assim, situações que... Eu acho que desconhecido de forma geral. Por exemplo, eu nunca tinha viajado de avião até eu ir pra São Paulo. Poucas vezes eu viajei sozinho também. E de cara eu tive que viajar de avião sozinho pra ir pra São Paulo. O meu medo é meio da... mais relacionado à ansiedade. Quando eu chego no lugar, não tenho problema, sabe? Então, isso eu acho que é tudo questão de ansiedade, não de medo em si. Acho que muita gente confunde hoje em dia essas sensações, essas coisas assim, de ansiedade, de simplesmente você insegurança, coisa do tipo, com medo, sacou? Assim, agora vou dar um exemplo, que é isso que eu tô falando, de um caso extremo, mas um soldado, cara, talvez um dia anterior seja pior do que no meio da bagaceira, cara. Acho que na hora da guerra, eu acho que o cara deve estar tão anestesiado já, que às vezes nem pensa muito nisso, acho que ele não consegue raciocinar, será que não? Cara, não sei, eu acho que dá medo sim, mas você falando isso, eu lembrei agora de quando eu contei pra vocês do protesto que eu fui, né? Sim. Que na hora que eu tive que correr pra entrar na estação do metrô, eu não senti medo. Eu tive aquele, porra, a merda tá acontecendo aqui, eu tenho esse objetivo de entrar na estação do metrô. Eu foquei nisso e fui. Agora, depois que eu cheguei em casa, comecei a pensar e tal, vendo as paradas na televisão, aí é que começou a bater uma preocupação assim. Mas na hora mesmo, no que o bicho tava pegando... E eu acho que isso daí tá relacionado com aquilo que a gente falou do medo ser um sentimento de proteção. Se naquela hora, no meio da bagaceira, você tivesse medo, ficava parado. Isso não ia ajudar, não ia te preservar, né, cara? Ia ser pior. Aí naquele momento, eu acho que meio que o cérebro fala, agora não é hora de ter medo, né? É hora de agir, né? É, na hora que você tá em segurança, aí o medo aparece, o seu cérebro manda essa informação do medo pra você, tipo, não voltar pra aquele lugar ou evitar, né? Não sei, eu acho que é meio por aí, cara. Vocês já repararam que o medo muda de acordo com a idade da pessoa? Que as pessoas, conforme elas vão envelhecendo, né? Os medos vão se tornando outros. Não sei, eu não sou tão velho assim, não. Sacanagem. Não. O espírito mais velho aqui é você. Já nasceu velho, já nasceu idoso. Já. Não, sacanagem. Eu sei exatamente como é que é isso. Eu realmente passei, assim, e ao longo dos anos... Quer dizer, mais recentemente eu parei pra considerar muito, assim, o que que me assusta e o que que não me assusta mais. Eu acho que mudou muito, assim, quando eu era mais moleque, assim. Eu tinha um medo inacreditável de alienígena, sacou? Eu tinha certeza que em todo canto escuro tinha um Grey me esperando pra me sequestrar e fazer experiências bizarras em mim. E coisa do tipo, eu tinha medo de escuro, tinha medo de alienígena, essas coisas. E hoje em dia, eu não tenho mais nada disso, sacou? Eu não tenho mais medo de entrar num lugar escuro, não tenho mais medo de passar num lugar sozinho, sacou? Inclusive, situações que eu acho que eu deveria ter medo de uma questão muito mundana, por exemplo, assalto ou coisa do tipo, eu não me preocupo muito mais. Uhum. Acho que hoje em dia, o único medo realmente que eu tenho, assim, de paralisante é o medo de altura. Ah, sério? De resto... Mas, tipo, altura é a que nível? Porque tem gente que se vai, sei lá, pro quinto andar, não vai nem pra janela. Não é nesse nível. É assim. Por aí, cara. Eu não gosto nem de olhar muito, assim. Sério, cara? Inclusive, o carinha falou disso no vídeo, não foi? Aham. Do medo de altura, ou do medo que você teria de ter vontade de pular, se chegar perto de um, nossa, de um penhacho, alguma coisa assim, ou de empurrar alguém, né? Ele falou isso no Ele no fala, vídeo. Cara, e eu acho isso, tipo, descreveu muito o que eu sinto, cara. É, não é nem medo de que eu vou tentar pular, mas é medo de que o meu cérebro vai disparar algum impulso bizarro e minhas pernas vão ceder na hora, sabe como? Ou coisa do tipo. E por mais bizarro que isso seja, cara, eu acho que isso é meio comum, porque porque eu já tive isso e eu já vi gente falando que tinha isso também, antes de ver o vídeo. Eu já cheguei assim, não, exatamente, cara, eu acho que o Aiken descreveu bem. Eu já olhei assim num lugar muito alto, cara, já pensou se eu pulo daqui? Só que não querendo pular, não é nada suicida, é meio que... Vou pular porque eu posso. É tipo isso, cara, esse impulso aí, é bizarro mesmo isso. É, cara, e tipo, aquele lance até de você ter medo de empurrar uma pessoa que tá do seu lado, isso, quer dizer, não é a sensação de você vai empurrar por malícia ou por alguma coisa, mas assim, você esbarrar na pessoa de um jeito errado, você tropeçar e cair em cima dela, sabe como? Uhum. Empurrar ela lá embaixo. Cara, eu quando eu vejo outra pessoa perto de uma coisa alta, eu fico com medo por ela, sabe como? Uhum. De tanto medo de altura, assim. Pra mim, parece que a altura tá me puxando, e na verdade tá, né? Porque a gravidade tá aí. Uhum. Né? Eu tenho uma coisa parecida também com, não sei se vocês já tiveram isso, a oportunidade de ir pro alto mar em alguma embarcação pequena. Eu tenho muito medo, cara, do mar agitado, assim. Até porque eu já não sou um bom nadador, né, cara? Eu, quando vejo que o mar tá muito agitado, eu vejo assim, eu meio que penso, cara, se eu cair agora no mar, acho que a chance de eu morrer tá muito perto de 100%, uhum, sabe? Quando eu penso isso, aí parece que o mar tá me atraindo também, cara. É que nem a altura. Quando já tá uma altura mortal, eu também tenho essa sensação. É meio que uma sensação de inevitabilidade, né? Que vai acontecer, que você vai cair. Eu sei lá. Eu tava até pensando, no caso que o cara do vídeo cita, do, por exemplo, um ursinho de pelúcia com dentes humanos. Porque um ursinho de pelúcia com aquela dentição, você tem essa aversão, essa coisa perturbadora, mas o Zé Colmeia não é. Não cria aversão em você, entendeu? É porque eu acho que também o Zé Colmeia, ele já foi pré-estabelecido pra ser daquela forma, né? Aí acaba sendo mais natural. Você já, ele foi desenhado pra ser daquela forma. O ursinho de pelúcia não é natural, né? Ah, que se aquele ursinho falasse, acho que seria pior, viu? Não, mas você sabe que aquele ursinho não tem que ter dentadura. Mas, assim, eu acho que é um pouco da questão da coisa dissonante, sabe? Como uma coisa que sai do padrão, assim. Quer dizer, dente de gente em um ursinho de pelúcia, sacou? E eu acho que também tem o fator de ser uma foto e não um desenho. Por exemplo, é como é um desenho. Acho que por mais bizarro que o desenho seja, ele nunca vai ser tão bizarro quanto uma coisa numa foto, sacou? É. O Fábio me passou ontem um link, um site que ele tava listando alguns casos de personagens infantis que deu errado a intenção e ficou bizarro, sabe? Ah, tá. O que me chamou a atenção é que é um site gringo, mas o que tá lá na lista é o Fofão, cara. Uhum. Cara, eu nunca tive medo do Fofão. Medo eu acho que eu nunca tive não, cara, mas eu achava bizarro. Eu achava meio estranho assim, mas não... Acho que hoje eu acho mais bizarro do que quando era criança, eu também. E legal que eles colocam o link de um vídeo lá do Fofão, um comentário dos gringos, what the fuck, Brasil, não sei o que lá, sabe? Ninguém entende. É. O cara até escreve lá no texto, né? Não, o cara tem um escroto na cara, ele fala como se fosse um mafioso e tal, aquela voz toda... Porra, se você parar pra pensar direitinho, é assustador mesmo. Vocês conhecem algum filme, algum jogo de videogame, não que trate de medo, mas que trate dessa questão da ambiguidade que a gente tava falando antes? Ah, isso não é bem um medo que eu sinto, mas é perturbador essa tal coisa. Eu não consigo lembrar de nenhum agora, no momento. É, eu acho que isso é meio difícil de você colocar numa mídia, assim, justamente por ser uma coisa meio única, né, pra cada um. Mas eu acho que aquele jogo do... Como é que chama? Aquela lenda urbana? Slenderman, eu acho que trata um pouco disso, né? Engraçado, eu tava pensando justamente nesse jogo, porque muita gente fala que Resident Evil dá medo. O próprio Silent Hill, apesar que o Silent Hill dá um pouco, mas engraçado, eu acho que você vai se acostumando. Eu, na época que eu joguei o Silent Hill 1, eu tinha muito medo. Hoje eu vejo os jogos daquela época, e até esses mais recentes, o Silent Hill, eu já não sinto mais esse medo que eu sentia quando era moleque, né? Uhum. Mas eu vi uma gameplay, nem joguei, mas eu vi uma gameplay do Slender, mas eu acho que não foi esse primeiro Slender que tinha pra browser, não, foi um mais novo aí, que acho que tem pra PC, não sei. É que é Slender e tem um subtítulo, sabe? Uhum. Que é basicamente o cara tá andando assim no meio da floresta, ele entra numa casa, depois vai pra floresta. Uma das coisas que eu sinto um pouco perturbado é que é tudo como se fosse a visão de uma câmera, sabe? Não é tipo Bruxa de Blair mesmo, sabe? Aquela visão de uma câmera, uhum, e você tá no meio das árvores à noite, assim, passando no meio da floresta. Aí às vezes você vê um vulto, aí a câmera dá aquela distorcida, sabe? Eu acho que principalmente pelo fato disso ser meio... cruzar a fronteira entre o jogo e a realidade, né? E hoje em dia, o que, é que mais vocês têm medo, assim, de... Tirando as coisas palpáveis, é difícil, né? Você definir se você tem medo de alguma coisa ou não que esteja mais no campo filosófico, assim, né? É difícil mesmo. Porra, você assistiu um filme, por exemplo, outro dia assisti aquele... A Entidade. Porra, esse filme é muito sinistro, cara. Aí você tem uns calafrios, você assiste sozinho, dá um pouco de medo, mas tirando isso, porra, você vai ter medo de quê, porra? É uma coisa que dá muito... Essa sensação esquisita, que a gente não sabe definir se é bem medo, é a ambiguidade, né? Uhum. A gente viu muito na época das correntes, né? Que fala aquele caso bizarro, assim, passa pra não sei quantas pessoas, senão você vai morrer. Aí o cara fala, ah, pô, não vou morrer. Será? Sei lá, essas coisas não me afetam não, cara. O que me afeta muito são puxando pra esse lado da ambiguidade, mas uma ambiguidade mais... Como é que eu posso dizer? Mais visual? Acho que não é exatamente o termo certo, mas assim... Você não conseguir definir o que tem em um lugar, sabe? Como, por exemplo, uma sala meio esquisita, meio escura, assim... Que você só vê um pedacinho dela, sabe como... Junto com o ambiente, de determinada forma, que me causa uma sensação de arrepio, assim, uma sensação de perturbação, assim. O lugar solitário, por exemplo, tem essas características. Isso. Que é ninguém. Uma cidade abandonada, por exemplo, se você procura no Google, tem muitas fotos de, por exemplo, cidades da época da Guerra Fria da União Soviética, em que era tipo, cidades militares ou postos de pesquisa de alguma coisa que foram abandonadas e foram totalmente cobertas pela natureza, sacou? Isso eu acho que é uma coisa bizarra e meio perturbadora, assim. E acho que sons e sensações são a coisa que me assustam mais. Acho que monstro, alienígena, criatura, bicho bizarro, não me afeta quase nada hoje em dia. Tem algumas situações que eu fico com medo e não necessariamente eu ligo a coisas mundanas. Por exemplo, se eu tô num lugar, na rua, assim, a iluminação tá ruim, coisa do tipo, tá meio escuro, e eu vejo do outro lado vindo uma pessoa, e de forma que tá escuro, eu só vejo o contorno, a silhueta, sabe? Isso me dá medo. É claro que você acaba ligando assim que, pô, pode ser um cara querendo te assaltar, por exemplo, mas acho que o fato de eu não saber quem tá vindo, isso me dá uma sensação de medo. É pra você é uma forma que tá vindo, não um ser humano. Sei lá, acho que dá alguma coisa na minha cabeça. E nem sempre eu penso realmente que é uma pessoa que vai me fazer mal, um assaltante mesmo, como falei, né? Só essa visão me dá um pouco de medo. É uma porta aberta pra uma casa e tá tudo escuro, sabe? Mais uma vez, você pode ligar uma coisa, um ladrão entrou ali pra roubar alguma coisa, mas não necessariamente eu faço essa ligação. Já aconteceu de eu estar indo no apartamento da minha avó, e o apartamento do lado tava com a porta aberta e tudo escuro lá dentro, uhum. Sabe? E até meu pai bateu assim pra ver se tinha alguém, e depois o cara disse, não, eu só fui pegar um negócio aqui, eu tava voltando, eu nem liguei as luzes, sabe? Mas esse símbolo assim parece que também me dá uma sensação esquisita também. Eu tenho mais quando são coisas fora do lugar, tipo esse lance da cidade tomada aí por é vegetação. Toque, meu. Oi? Aí é toque. Não. Esse é tratável. Não nesse sentido. Você quer ver uma coisa assustadora pra mim, que me dá essa sensação de creepy, assim. Por exemplo, você tá fazendo uma trilha, uma florestinha, de um bosque, de uma coisa do tipo, e no meio desse bosque você encontra uma árvore que tá toda enrolada com arame farpado, velho, enferrujado. Nossa. Isso é uma parada que me assusta. Quantas vezes isso aconteceu com você? Isso deve ser... Itaperuna deve ser normal. Esse tipo de... Não, isso foi hipotético. Foi uma coisa hipotética. Mas eu tenho muita facilidade pra pensar esse tipo de coisa. Diego, tu se lembra da a casa onde eu morava antigamente, lá em Maceió, quando eu morava perto de você? Ah, sempre. Onde era, mais ou menos? A minha mãe escutava muita coisa, cara, naquela casa. E via coisa também, mas teve uma vez, ela acordava cedo, né? Às vezes pra fazer café, essas coisas. Ela acordou, sei lá, umas 4:30, 5 horas e tava na cozinha sozinha. E ela escutou alguém falando assim, mamãe! Aí ela gelou assim, né? Aí se acalmou, aí começou a dizer, ó, eu não sou sua mãe, né? Vá pra outro lugar que sua mãe não tá. Você falou isso em voz alta? Ela falou em voz alta. Porque ela acredita nessas coisas, sabe? Uhum. Gente, eu tenho medo dessas coisas, cara. Nossa. Especialmente se você acredita, acho que é algo a se temer, né? É. Sei lá, eu não tenho muito medo porque eu passei a ter um pensamento meio pragmático com relação a essas coisas. É assim, se existe, a possibilidade de tá atrás de mim é muito pequena. Se tiver atrás de mim, eu acredito que né, eu tenho a religião e tal, eu acredito que eu tenho proteção. E se eu não tiver proteção, não tem nada que eu tenho que fazer. Então eu tô fudido de qualquer forma. Cara, mas olha, no dia que acontecer, de você sentir, como eu já contei no Gavestática, de uma coisa, sentar na sua cama, andar no seu quarto, sentar na sua cama. Eu já senti essas umas paradas assim. Você lembra que eu já contei que eu já fui arrastado pra fora da minha cama? Arrastado? Não. Acho que essa... Não, essa não. Não, foi uma... Atividade paranormal? É, foi uma, na verdade, eu acredito, e eu pessoalmente espero, que tenha sido só um caso de paralisia do sono. Mas eu acordei, tipo, com uma criatura de 3 braços me agarrando as minhas 2 pernas e um dos meus braços e me puxando pra fora da minha cama. E eu acordei, tipo, acordei no sentido de realmente tomar a totalidade da minha consciência, de pé do lado da cama, tipo, com o coração acelerado, a sensação da mão gelada ainda nos meus membros e rezando igual um maluco. E olhando em volta, assim, como se eu estivesse procurando pra onde foi, ou de onde tá vindo, sacou? Então eu já passei por isso, mas eu tenho, assim, no, na hora é uma coisa de você ficar... Coração na boca, assim. É, você fica com o coração na boca, mas... Eu acho que eu passei a ter uma visão um pouco mais pragmática, talvez um pouco até mais fatalista nesse sentido. E talvez isso sirva de defesa também, né? Pra você pensando dessa forma. É mais fácil de lidar, né? É, eu acho que é mais fácil de reagir, sacou? Quando tendo esse tipo de tranquilidade, vamos dizer, você consegue pensar em rotas de fuga ou reações de forma mais fácil. Mas assim, o Aiken e Vivienne, vocês já pensaram, por exemplo, em enfrentar? Por exemplo, digamos que você tá andando no corredor e você vê um fantasma na sua frente. Você diz: porra, vou puxar um papo com ele e ver o que acontece. Porra, tá acontecendo. Sei lá, eu rezei, tá, né? Acontecendo. O dia... Tá aqui na minha frente, o que é que eu posso fazer? Não vou cair no lugar comum, vou fazer uma coisa nada a ver, porra. Vou ver o que esse cara quer. Eu acho que eu ficaria com tanto medo que, a não ser que a pessoa, o espírito em questão, se dirigisse a mim, eu acho que eu não ia falar com ele. Ia começar a chorar, não ia sair do lugar. Um dos motivos da gente ter saído da casa da gente foi esse também, que a minha mãe tinha medo. Cara, ela escutava a gaveta abrindo e fechando, cara. Caraca, mano. Teve uma vez que, na época, ela tava sozinha em casa, meu pai tava fora e minha irmã tava fora também. Aí ela disse que escutou a minha irmã chegando, abrindo o portão, abrindo a gaveta, colocando a chave dentro e fechando. Aí, sei lá, 5 minutos depois ela foi lá falar com a minha irmã. Cadê? Minha irmã ainda tava na faculdade. Pode. Ela escutou tudo isso. Eu passei a tentar racionalizar um pouco essas coisas também, assim. Quando eu escuto um barulho, quando eu escuto uma coisa... Começa a pensar todas as possibilidades que pode ter sido, né? Eu sou um cara que eu acredito nas coisas. Mas eu acredito que tem muito mais possibilidade de não ser nenhuma das possibilidades sobrenaturais, entendeu? Inicialmente eu vou... por exemplo, de vez em quando aqui no, na minha casa, né, eu escuto barulho. Só que na enorme maioria das vezes eu tenho quase certeza que é o vizinho fazendo alguma coisa. Geralmente quando eu escuto um barulho esquisito, eu faço silêncio e tento ver se eu escuto de novo pra tentar entender o que é que tá acontecendo. Aham, exatamente. Não sei se você já escutou barulho de rato, de morcego, isso daí. Aham. É um barulho esquisito. Quando você, na primeira vez que você escuta, você não... A não ser que você já esteja esperando, né? Ou esteja acostumado com esse tipo de barulho. Tipo, a mãe da Via às vezes pede pra pegar uma Coca-Cola lá na edícula do fundo, uma geladeira lá. E lá às vezes tem uns barulhos de ratos, coisas assim. Primeira vez que eu escutei, eu fiquei assim, pô, que barulho é esse, né? Aí quando você para, você... Ah, tem que deve ser rato, deve ser algum bicho que deve estar por aqui, né? Aí você racionaliza e fica tranquilo. Agora, teve uma vez, cara, também na época que eu tava morando lá na casa dos meus sogros, se eu tiver contado essa história em algum gavestagem, que vocês me falam, que eu realmente não lembro, que no meio da noite eu comecei a escutar um barulho de passo que eu não sabia distinguir se era dentro do meu quarto ou se era fora, bem perto da janela, sabe? Porque eu dormia bem do lado da janela, né? E a janela dava pra um corredor da casa. Uhum. Do quintal. Lá de fora, né? Do quintal, né? E era um barulho que ao mesmo tempo parecia passo, como se fosse passo em folha, sabe? Folha seca. Uhum. Não muito alto, assim, apenas aquela folha amassando aos poucos, assim, sabe? E eu fiquei... Esse daí eu não consegui descobrir. Eu, hoje, fico imaginando que poderia ser a avó da Vi, que ela, às vezes, no meio da madrugada, ela acorda e vai dar comida pros cachorros, sei lá, qualquer coisa, né? Só que eu não consegui escutar. Geralmente ela fala alguma coisa com os cachorros. Eu fiquei escutando parado, assim, até que eu deixei algum joguinho do celular ligado lá pra ele não apagar, sabe? E fiquei lá parado até aparecer o sono, que eu não consegui ficar com tudo apagado. Esse foi um dia que eu tive um medo, e porque eu não consegui realmente racionalizar o que era aquilo. Rapaz, Rapaz, olha só o erro que você cometeu nesse caso. Se fosse alguma coisa, você acendeu uma luz perto de você. Você se tornou um alvo. Você fez, seja lá o que for, ver a luz que estava perto de você, te identificar e você não iluminou o que poderia ser a ameaça. Tá vendo? Cara, eu acho que é muito pior. Eu sou do tipo de pessoa, escuta um barulho na casa, eu vou ver o que, que é. Uhum. Se eu escuto um barulho, como aqui no apartamento, por muitos anos eu morei em apartamento, mas esse daqui da gente, como é pequeno, né, eu acho que a gente escuta mais barulho do que o normal. Todas as vezes que eu escutei barulho no meio da noite, eu acordo pra ver o que, que é. Eu não consigo escutar um barulho e ficar quieto no quarto, sabe? Uhum. Eu disse, cara, se for pra me mata logo. Porra. Eu não consigo, cara, eu fico agoniado. Aí quando eu escutei esse barulho, eu liguei o celular. Quando eu vejo que meu quarto não tinha nada. E até hoje você não sabe. Até hoje eu não sei, eu fiquei esperando. Vai, Batian, fala alguma coisa pra saber que é você. Ela não falava. Era então, mais fácil até ter hoje... sido os cachorros lá de cima. Não, não era. O barulho dos passos do cachorro é diferente. É geralmente mais rápido, né? Era um barulho bem mais no ritmo que sua avó fazia, assim, geralmente. E tinha esse barulho meio de folha, que pode ter sido também uma folha que... simplesmente se arrastando por causa do vento, né? O vento, cara, levou, sei lá, por algum motivo fez um barulho diferente. Ela saiu batendo no chão, não sei. Pode ter sido minha outra avó, que foi lá ver quem era você que tava Oi. Lá. A sua outra avó que não... que não está mais entre nós. Foi te visitar, pode ter sido também, né, cara? Mas vocês que têm bicho, eles já ficaram, por exemplo, latindo pro nada, assim? Já. Sempre. Cara, sempre. De vez em quando a tigresa arruma uma dessa, ela começa a latir pra cima. É, sempre pra cima. É. Eu fico pensando assim, que esse cachorro besta tá latindo pra cima, não tem nada. Uhum. Será que não tem nada lá mesmo, não? Eu acho que sempre tem, cara. Mas não necessariamente coisa sobrenatural, né? É que o cachorro também, né, tem uma audição melhor do que a nossa, né? É. Ele tá escutando uma coisa baixa que a gente não escuta, né? Cara, eu não sei se eu já contei algum gave estática, mas eu não, assim, o mais próximo que eu tive de ter uma experiência assim, foi quando eu morava em Recife sozinho, e no meio da madrugada, não sei se já contei isso, o meu armário de livro abriu sozinho e caíram todos os livros ali dentro. Caralho. Então, aí eu acordei naquele susto do caralho, né, eu olhei assim pro livro no chão, a porta escancarada, eu, sabe de uma coisa, se eu vou voltar e dormir, não quero nem saber. Mas você chegou a ver o armário cair? Não, o armário não caiu, as portas abriram e os livros caíram. Mas você viu, você não escutou só o barulho sem saber o que que era, você viu o que aconteceu? Não, eu escutei o barulho, porque você dormindo, aquele barulho, você não pensa o que que é, você toma um susto, né? É. Aí eu olhei pro lado assim, tava tudo no chão e as portas abertas. Me cobri, botei o lençol em cima da cabeça. O escudo, só fui pensar escudo nisso supremo, né, cara? Qual seria a coisa que você teria mais medo hoje em dia, assim? Seria... Cara, eu acho que é morte de parente, assim, cara. É a coisa que eu tenho mais medo. Assim. É, eu acho que sim. Você morrer, por exemplo. Ah. Que bonitinho. Gente, ele é minha família agora, não por nada, tá? Vocês dois. Mas o Diego agora é minha família. Sempre tive, assim, muito medo de não conseguir engravidar. Porque engravidou agora? Não. Então você ainda tem medo? Eu tenho. Eu sempre tive medo de não conseguir ter filhos. Mesmo sendo saudável mesmo. Porque de tentar e não engravidar, esse é o medo? Ou é? Porque ela gosta de criança. É, eu tenho medo de não conseguir ser mãe. Então uma situação de medo real que você teve foi quando teve o cisto no seu ovário? Foi. Cara, toda mulher tem cisto no ovário. É, só que eu tive que tirar o meu ovário não, por isso. Não, você teve o quê? Eu tive um cisto no ovário que ele ficou muito grande. Ah. E era um cisto líquido, então ele envolveu todo o meu ovário esquerdo. Ah, teve que remover. É, e eu fiquei com muito medo, eu falava, nossa, eu chorava pro meu médico, falava assim, mas eu não vou poder ter filho mais. Aí depois ele me explicou que não, que podia e tal. Mas mesmo assim, eu sempre fiquei com essa cisma de que talvez eu não pudesse ter filhos, ou que talvez fosse muito mais difícil pra mim engravidar. Mas o que que isso muda? Só muda a quantidade de óvulos, né? Na verdade, nem isso. Você tem metade. Na verdade, nem isso, porque o ovário direito supre as necessidades. Aí ele começa a trabalhar por dois. Eu acho que o lance do ovário, assim como vários outros órgãos, é mais uma questão de redundância, né? Redundância. De sobreviver. Não, é sério. Por exemplo, se você perder um pulmão, você tem outro. Ah, né? Tá. Tipo rim, entendeu? Né? Você tem dois, mas você pode perder um, né? Mas é de boa. Ele disse que quando eu quiser engravidar, eu posso. Mas eu tenho meu pezinho atrás, né? Eu sempre fico, mas será? Compra um cachorro. Sabe quando você vai saber? Quando eu tiver, né? Quando tentar. Cara, mas sabe uma coisa que aconteceu, que foi bem patético, mas... que eu fiquei muito cagado, cara. Você já caiu alguma vez um raio perto de você? Não. Não. Eu sei praticamente a distância que caiu o raio de mim, porque saiu notícia depois no outro dia que caiu numa escola que era uma faculdade bem perto do prédio que eu morava. Que é, sei lá, 50 metros. Cara, eu tava dormindo, caiu esse raio, ele fez o barulho do trovão, cara. Não foi... Além de ter sido muito, muito alto, mais alto que eu já ouvi na minha vida, foi diferente do que eu tô acostumado, que é aquele negócio assim, meio até rápido, né? Foi um negócio meio que crescendo de uma forma que eu só lembro assim do eu deitado, depois eu em pé, eu não lembro nem do caminho que eu fiz, olhando pra janela. E o barulho, cara, foi o que eu julgo ser o barulho de uma bomba nuclear. Eu tava olhando, achando que ia ver aquela onda, assim, sabe? Cara. Acho até que desceu uma lágrima do meu olho, que eu já tava esperando isso, cara. Eu vou ver os 10 segundos finais da minha vida aqui. Vou olhar pra essa janela e ver aquela onda aqui. E vai ser os 10 segundos finais da minha vida, eu vou passar cagado. Cagado. Cara, sinceramente, uma bomba nuclear eu não espero barulho. Eu espero que eu seja vaporizado ou os meus tímpanos estourem instantaneamente. Você espera só o silêncio eterno. Eu não sei o que eu... Continue aí. Quem é o próximo? O que é? Como é que é a imagem? É tipo assim, um ET. Parece pra mim um alienígena. Daquele... Parece do filme Prometheus, só que ele é meio acinzentado do Prometheus. Esse é todo branco, sem nariz... Tipo, na sombra, assim, só aparece metadinha, assim, um pedacinho do rosto, assim, te olhando, assim, por trás da porta. Ah, tá bom. Cara, eu fico com medo, eu não consigo ficar olhando pra essas coisas. Eu sinto muito, eu tenho medo, então eu nem olho. As pessoas não vão te julgar, Vi. A Vi tá meio preocupada. Medo de uma arma, de alguém a... Vejo. Eu acho que o Aiken tem medo desse barulho. Porra, eu acho esse barulho mó maneiro. Eu queria fazer esse barulho. Tô aqui, hein? É. Voltou? E aí? Cara, eu nasci pra ser gordo mesmo. Toda hora que eu passo na cozinha, eu pego uma parada diferente pra comer. Tem tanta coisa gostosa comprada hoje que tá foda. Até esses dias aqui, não, você vai pra cozinha fazer aquele Jovem Nerd, né? Você abre e fica olhando o armário, não tem nada, né? Fica olhando e volta, depois abre de novo. Será que agora nossa, tem? Nossa, está aí mostrando, falando a nossa pobreza, ué. Hoje eu vim e comprei umas coisinhas. Você quer ver uma coisa aterrorizante? Você abre, olha a geladeira, não tem nada, e você volta depois, abre de novo e aí tem. Imagina. Sabe o que é mais aterrorizante? A gente vê aquele pote de sorvete assim, olha só, o que será isso? É feijão. Feijão. Lá na casa da minha mãe é isso. Você abre, feijão. Depois que eu vi uma imagem dessa, uma tirinha dessa, acho que no Facebook, eu descobri que isso é bem comum, né, cara? Eu achei que isso era meio da minha família, mas pelo jeito todo mundo fez isso. Lá em casa era assim também. Pote de... É, todo mundo coloca feijão no pote de sorvete. Sorvete com feijão? Mas é claro, cara. Todas as mães reaproveitam potes dessa forma. Estamos aqui graças a eles, né, cara? Por isso que a civilização existe. Tem aquele... Eu não sei se é um ditado, mas tem aquele... O pessoal costuma falar, né, que o corajoso não passa dos 20. Quem tem sem medo? É, tem esse também. Tem essa. Quem tem sem medo? Esse daí é um pouco mais chulo, né, mas... Esse é o mais honesto. E aí, pessoal, mais um Gama Estática, mais um bloco de notas. Aqui é o Diego Soifish e estou aqui com a Vivi. Oi, Diego! E aí, Vivi? O que é que a gente tem pra falar hoje, Vivi? Nossa, a gente tem muita coisa! Esse programa ficou muito legal! E também estamos com o Doug, Doug Lira. Uma salsicha! Uma salsicha! Ai, meu Deus, a minha imitação de Vivi não deu certo. É, cara, a gente deu... Olha, a gente deu mancado. Você tinha que fazer a voz do Fábio e do Aiken. Oi, eu sou Fred Flintstones. Então faz uma tipo... Eu não sei, eu desisto. Pronto. E aí, Vi, o que, é que a gente tem pra falar hoje? Primeiro de tudo, pro pessoal que tava reclamando que não tava conseguindo baixar o Gavestática lá no aplicativo de podcasts do iPhone... que tem lá na iTunes Store. É, já há algum tempo, o pessoal tinha lançado o WeCast, né? Que era antes MegaBogaCast, aí eles mudaram pra WeCast. É, eles falam... É um podcast que eles falam do videogame. Não, o WeCast é um aplicativo. Não, foi uma piada ruim. É, tá escrito. Acho que a Vila entendeu, cara. Tão... Foi muito ordinária essa piada. Ela entendeu, só que ela ignorou. Eu tô julgando minha piada ser muito complexa, né? Ela só, é ruim só, né? Mas isso é desculpa de quem dá piada ruim. Então, pra quem gosta de ouvir o Gavestática no iPhone, no iPod, enfim, pra quem tem que usar aquele aplicativo maldito da Apple. Que a Apple disponibilizou, saibam que agora tem esse aplicativo. Agora não, já faz um tempo, né? Que tem esse aplicativo WeCast. É, eu não tinha testado ainda pra saber se o Gavestática tava funcionando por ele, porque afinal de contas, o iTunes Store disse pra mim que não tava funcionando, que a culpa era nossa, e eu acreditei, né? Aí eu baixei esse aplicativo essa semana. E funciona, tá? Então quem quiser ouvir o Gavestática no iPhone, no iPod, enfim, pode baixar esse aplicativo que funciona direitinho. Ele funciona pra Alckmin também? Não, Alckmin... Cara, ele devia disponibilizar no download lá o formato cassete também, né, cara? Esses dias eu tava comentando com alguns amigos do trabalho que eu usei o Alckmin até 2005. Nossa. Quando eu ia trabalhar e eu abria... negocinho de fita, assim, meio... Sabe? Parecendo que eu tô usando drogas, assim. Pra ninguém ver. Pra ninguém ver, assim, saca? Ou então, quando tava muito cheio e a pilha tava acabando, e tava ouvindo, tipo, a música e fica... É verdade, né, cara? Ah, é verdade. É, aí eu, tipo, não, deixa, vou fingir que eu tô ouvindo um Discman aqui, mega poderoso da Sony. Inclusive, a gente tava assistindo ontem o Evangelion, aí tem uma cena, que o negócio passa no futuro, meu desenho é velho. Ah, sim, aí sim. Tem uma cena lá que ele tá escutando, cara, o Walkman lá, e tinha aquela função auto-reverse. Olha, não sei se você lembra disso. Terminava, ele voltava, né? Olha, nossa, os caras têm robô gigante, mas não tem um iPod, né, cara? Cara, você falou tudo, cara. Já, olha, tá vendo? Esses japoneses, vives mesmo, vou te falar. Né? É verdade, eu não tinha pensado nisso. Você usa iOS ou Doug? iOS? iPhone. Eu tenho iPhone, macho. Agora você tem um iPhone, né, macho? Agora, nossa, eu sou muito foda. Além de eu ter o meu próprio quarto, olha, eu tenho um iPhone. E não, venceu na vida. Nossa, sambando na cara da sociedade. Acho que eu vou até abrir aqui minha janela e falar pra Osasco inteiro. Mas você já chegou a ter problema com o aplicativo de podcast da Apple, né? Não, cara. Porque, por incrível que pareça, eu não escuto podcast no iPhone. Eu tenho um iPodzinho que eu ganhei há mil anos. E eu escuto música nele ainda. O iPhone eu realmente só tenho pra ficar mexendo na internet e atender o telefone normal. É, então, que esse problema que a gente tá tendo no Gavestática, eu vi uns outros podcasts acontecendo também. Só que, se não me engano, o Cidade Gamer tá com esse problema. Não sei se ainda tá, uma vez que eu fui tentar baixar. Ah, o Cidade Gamer tava meio... Eles comentaram, você viu eles comentando alguma coisa? É, eu vi o Vivacqua falando esse tempo atrás que eles estavam ainda com esse problema. E isso, cara, é um problema tão chato, cara, que eu até hoje nunca escutei nenhum Cidade Gamer. O dia que eu falei, vou escutar esse daqui aqui do Vivaco, o pessoal fala que é legal. Aí eu fui baixar, deu esse problema, até hoje eu não escutei por causa disso, né? Então, certeza que o Gavestática também tá perdendo ouvinte por causa disso, mas... Ah, mas é por isso que é importante os ouvintes darem um feedback, né? Tem gente que fica puto, cruza os braços e vai embora, né? Mas agora tá tudo certo, né? No Gaveteiros. Então, tem que baixar. Por enquanto, enquanto a gente não resolve, a solução é baixar esse aplicativo que a Vi falou aí, que, se eu não me engano, a única limitação dele... É que só pode assinar 5 podcasts, é isso, Vi? 6. Acho que são 6 podcasts na versão gratuita, né? Se você quiser, você pode pagar. Não é caro, é baratinho. Você paga lá um valor, que eu não lembro agora qual era. E você pode colocar quantos você quiser. Cara, vocês não subindo o podcast pro 4Shared, tá ótimo, cara. Porque, nossa, eu queria morrer na minha cabeça quando alguém mandava pra mim, ei, escuta lá o meu podcast, aí entro lá, um player do 4Shared, você tem que entrar pra baixar um link pra você ir pro Mediafire, pra te dar uma senha pra você pegar no Mega Upload. Cara, se for assim, coloca no YouTube, que é menos dor de cabeça, né? Pois é, cara, até pois no YouTube é melhor. Eu não entendo, cara, esse povo, mano, aff, Maria, cara. Na dúvida, chama o Hugo, cara. Hugo Soares, Pota Libineus, sucesso. Cabe uma piadinha aí, né? Deixa pra lá. Ah, não. Não. Depende, o nível de piada tá indo bem. A gente pediu, né? A gente não, o Aiken pediu no último podcast. Ele disse que ele desafiou o pessoal, né, a mandar o desenho mais feio que eles pudessem fazer. Não foi isso que ele falou? É alguma coisa desse tipo. É. Caraca. A Fra atendeu a esse pedido e mandou. Pera lá, mas você tá supondo que ela desenhou ruim de propósito, né? Isso não foi. Ah, não, a gente conhece, ela não desenha mal. Ela às vezes. Ela desenhou com a mão esquerda. Aí, Doug, tá aí o link, dá uma olhada. Ah, e um dos desenhos é baseado na história do Sabe Nada que a gente comentou, é. Né? Ah, é? A história que ela ouviu no Sabe Nada, do macaco. Do macaco. Ah, do macaco, tá aqui, o lambedor de... Olha aí, gente, muito olha só, bom. Olha só os detalhes, olha, tem uns pelinhos na língua. Cara, essa língua, o que é isso, cara? Cara, eu jurava que ele tava comendo um peixe. É mesmo, cara? Caraca, mesmo. E tem uma foto da Vives aqui, photoshopada aqui. É, eu demorei pra notar que era eu que tava ali, eu tava sonhando. Não entendi porquê. Eu tô sonhando. Deve ser o Doug, né, cara? Não, você não tinha falado que você tava dormindo ouvindo... Ah, olha aí, Doug. Já valeu sua participação. Tá vendo? Você tava deitado, falou que tava deitada e colocou lá pra ouvir. Aí você acordou, verdade. Tipo, ué, como assim, lambeu o cu na cara? Verdade, verdade. Agora faz todo sentido. Agora, esse edredom rosinha não tá fazendo sentido, não. Na verdade, eu tinha entendido que você tava dormindo, tipo, num... Parece um cobertor de algodão doce, saca? Olha só, é mesmo. Parece um cobertor mesmo. De algodão doce. E eu fiquei na dúvida, porque esse balão aí de pensamento... Ele tá atrás da cama. É verdade. Aí eu fiquei, ué, mas por que o balão tá atrás da cama, sendo que as bolinhas de indicação tá na frente? Aí eu... Cara, do jeito que a Fra, ela vai ficar muito... ela vai refazer esse desenho, tenho certeza, cara. Vai. Olha, então, já que você vai refazer, tem o cara que tá comendo o peixe ali, o olho direito dele tá muito baixo, o esquerdo tá muito levantado. Ah, mas você já lambeu com o caco, você não sabe que reação química isso pode causar, cara. É verdade. O legal é que realmente ela pegou... Olha, ela pegou toda... Você vê todas as nuances ali. Porque ele acabou de lamber o c... macaco. E olha a cara do macaco, desconfortável. O macaco ainda não tá conformado. Ele quer mais. Ele tá esperando a segunda lambida. E ele tá lembrando um pouco o Lula. E que estranho, né? Tipo, você tem um porta-retrato da Viz numa cama de solteiro, né? Vocês moram juntos, mas em camas separadas. Acho que ela... Ela vai chorar quando ela escutar isso. Ela pegou alguma coisa aí no ar. Não sei, vocês estão bem, gente? Vocês estão... Tá tudo legal entre vocês? Não, mas pra ter uma foto só da Vi, eu acho que a Vi morreu nesse desenho. É verdade. Tá vendo? Não parece aquilo, né? Aquelas fotos de recordação que você tem quando a pessoa morre e tal. E provavelmente ela morreu... No dia que a gente gravou junto lá, que você tava relembrando, não sabe nada. Aí você tá escutando de novo pra lembrar dela. Pode ser. E o bizarro é que eu sonhei com o macaco, não sonhei com a vida. Tá vendo? Olha, arte é isso. São várias camadas de informação. Essa menina tá de parabéns. É. Mas ó, mande mais desenhos, qualquer coisa. É, pode mandar lá pro Pauta Livre também, pra gente dar uma analisada. Tá muito legal o seu desenho, Fra. Muito bacana. Só a mão também que tá, né? Essa mão de fogo, meu metal, tá muito pequeno. Esse braço aí, não sei. Vai chorar. Mentira! Tá lindo, tá maravilhoso. Não tem mais desenho? Não, a gente só recebe desenho da Fra, cara. Ninguém manda desenho pra gente, só a Fra. Vai, Doug. Eu vou mandar meu portfólio, aí eu vou falar, ó, escolhe qualquer um. Depois eu mando o desenho e mando a tabela de preços também, né? O prêmio manda pra você. Temos e-mail pra falar dessa vez, Vi? Não, ainda tem que falar das gameplays que a gente tá fazendo. Ah, nossa, o gameplay de vocês. que foi aquele Trine? A cara, a Vi é muito boa, né, cara? Para com isso. Sério, eu acho que é um dom, Vi. Você não saber pular? Você tem um... Mas é inacreditável o seu dom de não conseguir pular uma plataforma. É que é uma incompetência tão grande que dá a volta. É, sabe o que ela parece? Parece aqueles bots mal programados, sabe? Que fica... O CS tinha isso, às vezes ele ficava enganchado numa caixa e o bot ficava andando sozinho. Cara, ela dava um pulo perfeito. Aí parecia que tinha uma barreira invisível que ela caía reta do nada. Eu ri muito. Ah, é triste, cara. Pô, aliás, a gente tinha que marcar um jogo aí do Trine e jogar todo mundo. Dá pra jogar os três bonecos. Aqui, olha, né? Aí, por mim já tá. Olha certo, aí. Sério mesmo, só... Você tem o Trine, precisa de Trine. Eu tenho, cara. O Trine 2. Olha aí, Beleza. Oh, eu não tenho você na Steam, cara. Minha DD. Aí, vou ADD agora. Ah, só lembrando, pessoal, aí que o endereço de e-mail... Eu sei. Você sabe? É gavestatica@gmail.com. Não é. É gavestatica, é. contato@yahoo.com. .kit.net. .kit.bol. Quem quiser mandar e-mail pra gente, é só mandar pra contato@gaveteiro.com. Ai, quase. A gente tem e-mail próprio. Ah, tá, desculpa, tá. Não sabe nada esse menino aí, ó. Não sabe nada. O pior que eu não sabe nada é isso mesmo, né? Nem eu lembro o e-mail. Facebook é facebook.com/... É o gaveteiro ou é gaveteiro? Eu sempre esqueço. Olha aí. O Fábio que fez. Procura gaveteiro ali no Facebook, vocês vão achar. Cara, no post tem link disso. É porque o pessoal só pega feed agora, né? É, agora o pessoal pega tudo pelo feed, tem que falar. E o Twitter Nem é... eu entro mais no gaveteiro, praticamente. O Twitter é @ogaveteiro, pronto. Nossa, tem muito pouca gente aqui no curtida do gaveteiro, hein? Tem muito pouco. Caraca, meu. Não, é muito pouca gente. Ô, gente, vou curtir essa. Não tinha me tocado que eu não tinha curtido ainda. A gente, então, recebeu aqui o e-mail do Caio Braga. E aí, pessoa que dá joguinho pra gente, a gente gosta muito dele. É. Ah, inclusive, eu queria agradecer também o Hataki Diogo, que ele me deu o Worms Revolution na Steam esses dias. Olha só, eu não ganhei nada dele. É, olha aí, Hataki. Eu lembro que o Diogo tava com outra cópia do Worms aí, hein? Vai lá pedir pra ele que ele ainda tem. O Caio Braga deu presente pra você e pra mim. E aí, Doug, você não ganha nada. Tadinho, né? Do Não tem nenhum fã stalker, não ganha nada, né? Tô ganhando desgosto. O Caio Braga, que diz assim: vem aqui por meio deste fazer alguns comentários sobre o último podcast. O livro que o Ike recomendou parece muito interessante. Irei procurar e ler em inglês mesmo. Não quero me deparar com fila do cacete, reação e coisas do tipo. Prefiro jogar e ler em inglês que em PTPT. Le Revenant parece muito bom. Na hora que falou de diversas pessoas de diferentes épocas voltando à vida, me lembrei automaticamente de D... Ai, eu não sei ler 4.400 em inglês. Eu sei, é... 4.400, não sei. Se eu fosse ler, eu leria 4400. Eu acho justo. Outra série que eu curti bastante, que trata uma temática semelhante, mas com um toque de Heroes. Não tenho muitas recomendações de livros nerds, pois leio de tudo. Mas posso recomendar Attack on Titan, que seria Shingeki no Kyojin. A gente começou a ver esse daí. Foi. Olha aí, eu tô assistindo também. Começou, só que eu parei no primeiro episódio mesmo. É muito parado. Anime que estou curtindo muito e me fez lembrar de George R. R. Martin, com aquilo de matar quem ele quiser em momentos inesperados. É só isso. Gostei da edição de som, algo que nunca comentei. Gostei também do novo efeito sonoro na hora dos xingamentos, apesar de vocês já terem trocado antes. E das músicas de background. Estou curtindo os gameplays e também ando sumido das interwebs e dos twitters. Por isso não apareço imediatamente após uma postagem de vocês. Um abraço a todos. Um abraço. Fica com Deus, querido. Então temos aqui mais um e-mail do Gabriel Onassis. Onassis? É, mas com Onassis com E. Piorou. Não com E. Mas se ele fosse Onassis com E, ele poderia ser de uma família muito rica. É verdade. Eu não conheço essa família. Não conhece? Não. Uma família muito rica. Obrigado pela explicação. É da mulher do John Kennedy, aquele que morreu com um tiro na cabeça. Olha, que adianta de dinheiro nessa hora, né? Pois é. Então ele diz assim: olá, amigos engavetados, me chamo Gabriel Onassis, venho aqui por meio desse e-mail, ficou estranho, indicar um filme que eu aluguei, entre aspas, e gostei pra caramba. O filme é Dark City. Ele fez uma sinopse gigantesca que eu não vou ler. Fez uma postagem. Né? Foi, que eu não vou ler, não. Você conhece o filme, Doug? Dark City não é o Cidade das Sombras, não, né? E agora? Qual é a história, Vi? Eu não sei, eu apaguei. Ah, Dark City aí, ó. Cidade das Sombras, de 98. Olha aí. É bom esse filme? Você assistiu? É bom. Cara, esse filme... Eu preciso ver ele de novo. Tá aí, uma boa dica. Mas a história do filme... Puta que pariu, cara. É uma bilhação louca da cabeça, velho. Que eu lembro que, na época, que quando lançou o filme Inception, a Origem... Falaram que tinha muito do Dark City, que é o Cidade das Sombras. Ah, eu acho que eu vi o Jovem Nerd comentando isso. É, porque rola, tipo, a cidade, ela meio que se mexe. Ah. O ator principal não sabe se tá sonhando, se tá acordado. É muito viajeiro, assim, mas é muito interessante o filme. Falaram também que o Matrix pegou muita coisa dele. Porque a fotografia lembra muito Matrix, mas muito. Meio obscuro, assim. Não, totalmente. Quer ver? Eu vou mandar... É Dark City, né? De complemento. Bom, gostaria de deixar uma pequena nota para os engavetados, que quando eu descobri o podcast, estava buscando por casos e causos ufológicos. E numa bela noite em que eu me encontrava no último quarto de casa, completamente só e com uma goteira que mergulhava tudo em um clima frio, me dei conta que havia baixado todos os podcasts relacionados com bizarrices. Olha aí. E causos extraplanares. Foi a madrugada mais aterrorizante da minha vida. Que bicho cagão. Depois desse dia, o Gavestática se tornou meu podcast preferido. Tá bicho medroso, cara. Mas ele comentou isso, o querido amigo Valdeir, né, lá do Sabe Nada também. Ele encontrou vocês por conta disso também, né? Ele tava procurando um podcast de ufologia. Deixa eu chamar o Diego de novo. Caiu? Coitado. A gente tá falando faz um tempão. Você falou que ele vai postar coisa agora no HVT? Ah, eu não. Que no e-mail ele pergunta, né, se a gente tá precisando de alguém. A gente sempre tá precisando. Ah, isso é bom. Sempre o Hugo tá precisando. Tá precisando por pauta livre também. Então ele chegou primeiro aqui, né? Ainda bem. Então o Gabriel vai começar a postar algumas coisinhas aí no blog. Fiquem de olho aí nas postagens dele. Ele já começou com um texto sobre... É sobre o que mesmo? O mangá. Ah, o mangá lá dos Cavaleiros Zodíaco, né? Aquela Saga G. Nossa, Saga G, cara. Meu Deus do céu. Isso é ruim? Não é ruim, cara. Mas foi um dos últimos mangás que eu comprei dos Cavaleiros Zodíaco, assim. O resto... Ah, cara. Esse eu cheguei a ler, acho que o primeiro só. Acho que meu irmão fazia coleção, eu li o primeiro, mas não cheguei a acompanhar o resto. É que o personagem principal é o Cavaleiro de... É o Aiolia. Isso, de leão, né? Aham. Eu só comprei por isso, porque era o meu signo, era o meu Cavaleiro de Ouro preferido. É, meu irmão acho que deve ser a mesma coisa. É, o que você falar? Que era o mais fodão, não sei o que lá. Mas, ai, cara, eu falo isso direto, cara. O pessoal fica querendo me matar, mas, cara... Cara, é porque tem seis cavaleiros que quem tiver esse signo vai dizer que ele é mais fodão, que é tipo o Virgem, os Gêmeos, o Sagitário, Leão, Libra... E deve ter mais um outro aí que o pessoal também fica defendendo que é o mais... Agora, quem é de câncer? Quem é de peixes, cara? Ah, quem é de peixes tem que sofrer. Não tem como ganhar essa discussão, né, cara? É triste. Isso é o que mesmo? É escorpião. É escorpião. Ah, o escorpião é bom. É, escorpião é meio termo, vai. Ele tá ali, tá. Obrigado, Doug, por você ter vindo aqui. Fale aí do seu podcast. Olha aí, tem um podcast muito bom, que é o Frango Fino. Tá lá, frangofino.com. É um excelente programa. Pois é, e aproveitando esse gancho que eu e a Via que viemos do futuro para fazer um anúncio. Eu participei do Frango Fino. E o que é que vocês falaram lá? Então, o Frango Fino é um podcast de notícias, né? Nós demos umas notícias lá, bacaninhas, sobre cinema, games, música e ETs. ETs? Assim, tá nas categorias, ETs também? É, mais ou menos, né? Ouçam o pessoal, tem também a participação do Doug Lira. Sou eu, Doug Lira. Aliás, Doug Lira sempre abrilhantando, né, os podcasts. Não é, Doug? Sou eu, Doug Lira. Tem que botar um bot do Doug, já que ele não tá aqui, né? Ah, cara, você vê que foi um negócio pensado, cara. Beleza, então a gente continua aqui com... Não deixem de passar lá no Frango Fino e escutem o podcast, a participação da Vi, e aproveita e escuta os outros também, né? É, eu recomendo fortemente o podcast Frango Fino. Eu gosto. Olha só, e a gente continua aqui com o nosso bloco de notas normal. Vai, Doug! Sou eu, Doug Lira. E tem um Porta Livre News também aí, quinzenal, né? Não é tão bom que nem o Frango Fino, mas... É, vale a... tá ali, né? Mas e aí, o que vocês gravaram sobre o quê? A gente fez programa de coisas que dão medo. Ah, que legal, olha aí. Tinha que ter o Hugo, né? Mó cagão. Boa, véi! Boa, outro dia vi um sapato embaixo da minha cama, acho que era um monstro! A gente tá com duas Vivis, uma Vi traveco e uma Vi normal. Nossa, tira essa beijeira daqui. Ah, vai. Uma salsicha. Ai, eu vou engasgar.